beleza de um abraço, da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem perfeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila. Aumente o som do seu rádio. Você está na melhor. Vale, vale, vale do Acaí. Do Acaí. Três e seis. Cuide bem de sua saúde. Compre seu medicamento pelo melhor preço e forma de pagamento na Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança. Caros clientes, venham conferir nossas ofertas e promoções de inverno. Aqui tem uma grande variedade de medicamentos, fraldas geriátricas e infantis, leites e toda uma linha de perfumaria para adultos e crianças. E atenção, compre no cartão de crédito com descontos de à vista. 25 anos da Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança. Cuide bem de sua saúde. Frigorífico JR. Quer comprar carne de qualidade? Completo sortimento de carnes de boi, porco, frango, carne moída, bistecas suínas e bovinas e queijos. Aberto de segunda a sábado e entregamos a domicílio. Você não precisa sair de casa para fazer sua compra. É só ligar e sua carne chega rapidinho na sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito e trabalhamos com Pix. Faça seu pedido por os telefones 87 99180 7620. Quer comprar carne de qualidade? Venha no Frigorífico JR. Já pensou você de iPhone 14 e mais de 27 chances de ganhar um? E de moto zero quilômetro? Isso mesmo! A Galocel vai sortear mais de 27 iPhones 14 e mais uma moto pop zero quilômetro pra você desfrutar da liberdade de pilotar uma moto. Participe comprando qualquer item em uma de nossas lojas. Quanto mais compras você realizar, maiores serão as chances de ganhar. Siga o Instagram, @galocel_oficial, e descubra uma loja bem perto de você. Vale do Acaí FM 104,9 MHz. Água mineral mais qualidade e mais saúde. E gás de cozinha em poção você encontra com GC Aguiar. Faltou, telefonou, chegou. 91950555. Mobiliar a casa não é fácil, né? Principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na JW Móveis e Eletrodomésticos, estes problemas acabaram. Os preços são os melhores da praça. A qualidade, a garantia da casa e as condições de pagamento são aquelas que você procura. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar a mobília de sua casa, converse conosco. JW BW Móveis, aqui no centro da cidade. Fone 991436933. Loja Rancho do Produtor, ração animal, medicamentos e implementos agrícolas aqui em Poção. É fácil de você encontrar, com bons preços, bom e imediato atendimento. Você tem com o doutor Ítalo Aguiar. É no coração da cidade, por trás da Igreja Matriz, na Praça Carlos de Brito, centro de Poção. Loja Rancho do Produtor, tudo mais barato pra você. 104,9 MHz. Vale do Acari FM. Faça muito mais economia comprando aqui. Supermercado Progresso, um jeito só de atender. Preço bom e mais comodidade para suas compras. De perto ou distante, venha de onde vier. Você aqui tem de tudo para sua feira. Supermercado Progresso, sempre com você. Na Francisco Bezerra, centro da cidade. A 104,9 MHz aumenta o volume das vendas no comércio local. Agora, nas melhores rádios do Brasil, no ar, só da Pop. Só da Pop. Uma hora com o melhor do pop nacional e internacional. A apresentação de Jair De Carlos. Atenção, meninas e meninos, cheguei. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam super bem-vindos. Final de semana pintando no pedaço. E a partir de agora, vamos retornar pra você mais um programa só da Pop. Uma hora direto com o melhor da música nacional e internacional. E do jeito e do estilo e da posição que você mais gosta. Afinal de contas, esse é o seu programa só da Pop. Você pode fazer o seguinte, manda beijos e abraços pra quem você quiser. Fazer o seu dia ficar bem mais interessante. Seu final de semana, digamos, um final de semana animal. Até porque você merece muito mais e melhor. Do lado de cá, a partir de agora, tem o DJ de cá. Carlos mandando todas e mais algumas. Do outro tem você, que é bem mais interessante, muito mais importante. A partir de agora, começando o seu programa, ou melhor, o nosso programa só da Pop, aqui pela sua rádio preferida. E pra começar super bem, já tem aquela seleção exclusivaça com o melhor do flashback pra gente matar a saudade com as músicas que o tempo não conseguiu apagar. Então, aumenta o volume, porque a partir de agora está começando o seu programa só da Pop. Simbora então!